Fecheiro 41, página 367, capítulo 27. Indeciso. Seguia as apalpadelas pelo caminho de regresso ao buraco onde estivera prisioneira. Já tinham passado semanas e semanas a seguir a minha estadia no fundo deste corredor. Nunca mais voltara aqui. Desde a manhã da partida de Jared, quando o Jeb me libertara. Enquanto Jared e eu coabitássemos nas grutas, este parecia ser o meu lugar. Agora não havia qualquer luz fosca a saudar o meu regresso. Tinha quase a certeza de que percorria o último troço. Ainda conhecia vagamente aquelas voltas e reviravoltas. Deslizei com a mão esquerda pela parede, o mais baixo que conseguia alcançar, sentindo a abertura ao rastejar para a frente. Não estava a pensar voltar a arrastar-me para o interior do buraco atravancado, mas pelo menos ele podia servir-me de ponto de referência, confirmando-me que estava onde queria. No entanto, o que aconteceu é que a opção de voltar a viver na minha cela não estava ao meu alcance. No momento exato em que tateava a borda irregular do cimo da abertura, o meu pé encontrou um obstáculo e tropecei, caindo de joelhos. Estendi as mãos para me tentar equilibrar e elas embateram numa superfície, emitindo um som seco e crepitante, furando qualquer coisa estranha ao lugar e feita com um material diferente da rocha. O barulho sobressaltou-me. O objeto inesperado assustou-me. Talvez tivesse enveredado por uma curva diferente e me encontrasse no local oposto ao da abertura. Talvez tivesse vindo parar ao sítio onde alguém vivia. Percorri mentalmente a viagem que acabara de fazer, espantada por me ter baralhado daquela maneira. Ao mesmo tempo estava atenta a qualquer reação, àquela queda ruidosa, mantendo-me perfeitamente imóvel em plena escuridão. Não senti nada, nenhuma reação, nenhum som. Apenas a escuridão, a umidade e o cheiro a mofo de sempre. E o silêncio absoluto a indicar-me que estava sozinha. Com muito cuidado e tentando fazer o menor barulho possível, comecei a analisar o que me rodeava. As mãos estavam presas em qualquer coisa. Ao desprendê-las, senti os contornos do que parecia ser uma caixa de cartão. Uma caixa de cartão fechada no topo, com uma película plástica crepitante que as minhas mãos tinham furado. Tateei o interior da caixa e descobri outra camada de plástico estaladiço, pequenos retângulos que faziam muito barulho quando pegava neles. Retirei a mão muito depressa, temendo atrair as atenções. Lembrei-me de ter pensado que tinha encontrado o cimo da abertura. Ao tatear à esquerda, dei com outras superfícies de cartão empilhadas desse lado. Ao procurar o cimo da pilha, tive de me pôr em pé. Ficava ao nível da minha cabeça. Insisti novamente às apalpadelas, até encontrar a parede e depois a abertura, exatamente onde imaginava que estariam. Experimentei trepar até lá, para me assegurar que era o mesmo lugar. Bastava um segundo naquele chão abaulado para ter a certeza, mas não consegui transpor a abertura. Também se encontrava atulhada de caixas. Num estado de impasse, regressei ao corredor e recuei às apalpadelas, no sentido contrário. Descobri que não podia seguir em frente. As caixas de cartão, misteriosas, enchiam por completo a galeria. Ao tatear pelo chão, à procura de uma explicação, dei com algo diferente do monte de caixas. Era um tecido grosseiro como a serapilheira, um saco cheio de algo maciço que se moveu com um som cavo e sibilante, mal o empurrei com o dedo. Amassei o saco com as mãos, menos assustada com aquele silvo cavo que com o crepitar do plástico. Não me pareceu que este barulho alertasse alguém relativamente à minha presença. De súbito, tudo ficou claro. Foi o cheiro que me alertou. Ao mexer na matéria arenosa do interior do saco, senti a lufada inesperada de um aroma conhecido. este levou-me de regresso à minha cozinha espartana de São Diego e ao armário baixo, situado ao lado do lava-loiças. Na minha memória estavam muito nítidas as imagens da embalagem de arroz, da chávena de plástico que usava para medir uma dose, das filas de comida enlatada atrás. Assim que percebi que tocava num saco de arroz, compreendi. Afinal, estava no sítio certo. Jeb não tinha dito que usavam este local como armazém? E Jared não acabara de regressar de um grande raid? Tudo o que os assaltantes tinham roubado, ao longo das várias semanas de expedição, tinha sido descarregado neste sítio remoto, à espera de ser usado. De um momento para o outro, vários pensamentos confluíram na minha cabeça. Primeiro, concluí que estava rodeada de comida. Não pão grosseiro e sopa de cebola deslavada, mas comida. Algures, no meio daquela pilha, haveria manteiga de amendoim, bolachas de chocolate, batatas fritas de pacote, Cheetos. Ao mesmo tempo que me imaginava a descobrir essas coisas, a voltar a prová-las, a sentir-me saciada pela primeira vez desde que deixara a civilização, culpabilizei-me por pensar nisso. Jared não tinha arriscado a vida e passado semanas a esconder-se e a roubar para me alimentar. Esta comida destinava-se a outros. A hipótese de não ser a carga completa também me preocupava. E se eles tivessem mais caixas para armazenar? Seriam Jared e Kyle a trazê-las? Não precisei de pensar muito para imaginar o que aconteceria se eles me encontrassem ali. Mas não era essa a razão que me trouxera aqui? Não era exatamente por ter de refletir sobre tudo o que me tinha isolado neste sítio? Encostei-me à parede. O saco de arroz dava uma boa almofada. Fechei os olhos. Algo desnecessário na escuridão absoluta. E preparei-me para uma troca de ideias. Muito bem, Mel. E agora? Fiquei satisfeita ao constatar que ela continuava acordada e atenta. As contrariedades davam-lhe força. Só se distanciava quando as coisas corriam bem. Prioridades, decidiu a minha hospedeira. O que é mais importante para nós? Permanecermos vivas ou o Jamie? Ela sabia a resposta. O Jamie, afirmei com um grande suspiro. As paredes negras devolveram-me o murmúrio da minha respiração. De acordo. Se calhar devíamos manter-nos vivas um pouco mais de tempo, deixando o Jeb e o Ian proteger-nos. Isso seria bom para ele? Talvez ele ficaria mais magoado se nos limitássemos a desistir ou se deixássemos a situação arrastar-se apenas para haver um desfecho desagradável. Algo parece inevitável? Aquilo não lhe agradava. Sentia a debater-se dentro de mim em busca de alternativas. Tentar uma fuga? Alvitrei. Não me parece, considerou Melanie. Além disso, o que faríamos lá fora? O que iríamos dizer-lhes? Analisámos a situação em conjunto. Como iria justificar estes meses de ausência? Podia mentir, arranjar uma história alternativa ou dizer que não me lembrava. No entanto, ao imaginar o rosto cético da batedora, os seus olhos bujudos a brilhar desconfiança, concluí que as minhas tentativas desajeitadas para fugir à verdade iriam falhar. Eles vão pensar que eu assumi o controlo, concordou Melanie. Iam extrair-te e pô-la a ela cá dentro. Retorci o corpo, como se uma outra posição no chão, em rocha, me distanciasse da ideia. Estremeci. A seguir deixei fluir o pensamento até chegar a uma conclusão. Ela iria dizer-lhes onde ficava este lugar e os batedores vinham até cá. O horror inundou-nos de alto a baixo. Exatamente, continuei. Portanto, a fuga está fora de questão. Exatamente, sussurrou ela, com a emoção a desestabilizar-lhe o pensamento. Portanto, As alternativas são mais depressa ou mais devagar. O que será menos penoso para ele? Achei que conseguia dar à discussão um tom profissionalmente objetivo, enquanto me focasse nos aspectos práticos. Melanie tentou imitar o meu esforço. Não tenho certeza. Por um lado, é lógico que quanto mais tempo estivermos os três juntos, mais difícil será a nossa separação para ele. Por outro lado, se não lutarmos, se nos limitarmos apenas a desistir, ele vai ficar revoltado. Sentiria que estávamos a traí-lo. Encarei as duas alternativas que ela me apresentava, tentando avaliá-las de uma forma racional. Portanto, alternativa rápida, mas fazendo o possível para não morrer? Vais ter de lutar, declarou ela, implacável. Lutar. Fantástico. Tentei imaginá-lo. Responder à violência com violência. Erguer a mão para bater em alguém. Conseguia formar as frases em pensamento, mas não as imagens. Tu és capaz de o fazer, encorajou ela. Eu ajudo-te. Não, muito obrigada. Tem de haver uma solução melhor. Não te percebo, Noah. Abdicaste por completo da tua espécie. Estás pronta a morrer pelo meu irmão. Apaixonaste-te pelo homem que amo e que nos vai matar. Mas não consegues esquecer regras que são completamente impraticáveis aqui. Mas se nós vamos... Ela continuaria a discutir comigo, mas algo nos interrompeu. Um som arrastado de sapatos a pisar a rocha ecoou do fundo do corredor. Fiquei paralisada, com todas as funções do meu corpo suspensas, à exceção do coração, e até esse oscilava de um modo descontrolado, e fiquei à escuta. Não dispus de muito tempo para ter esperança que o som resultasse apenas da imaginação. Passados uns segundos, ouvia mais passos cuidadosos na minha direção. Enquanto o pânico me dominava, Melanie conservou a calma. Levanta-te, ordenou ela. Porquê? Não vais lutar, mas podes fugir. Tens de tentar fazer alguma coisa pelo Jamie. Controlei de novo a respiração, mantendo-a silenciosa e fluida. Lentamente, curvei-me para a frente, até assentar o peso do corpo sobre a ponta dos pés. A adrenalina fluía-me nos músculos, fazendo-os vibrar e fletirem-se. Seria mais rápida do que a maioria dos que tentassem apanhar-me? Mas para onde iria fugir? Noah? Sussurrou alguém. Noah? Estás aqui? Sou eu. A voz desvaneceu-se e eu percebi quem estava ali. Jamie! Exclamei num tom severo. O que estás a fazer aqui? Tinha-te dito que precisava de estar sozinha. Ele começou a falar com a voz normal, transparecendo num tom de alívio. Andam todos à tua procura. Bom, quer dizer, a Trudy, a Lily e o Wes são esses os todos. Mas não podemos contar o que andamos a fazer. Ninguém pode adivinhar que desapareceste. O Jeb já tem a arma com ele outra vez. O Ian foi ter com o Doc e quando ele acabar vai falar com o Jared e o Kyle. Todos dão ouvidos ao Doc. Por isso não precisas te esconder. Andam todos ocupados. E tu deves estar cansada. Enquanto me punha a par de tudo, Jamie avançava até os seus dedos encontrarem o meu braço e depois a minha mão. Na verdade, não me estou a esconder, Jamie. Disse-te que precisava de pensar. Não podias pensar lá, junto do Jeb? Para onde queres que vá? Para o quarto do Jared? Este é o meu lugar. Já deixou de ser. Pela voz dele passou a nota habitual de teimosia. Por que andam todos tão ocupados? Perguntei-lhe, para o distrair. O que anda o Doc a fazer? A minha tentativa foi infrutífera. Ele não respondeu. Passado um minuto de silêncio, toquei-lhe na face. Olha, devias ficar com o Jeb. Diz aos outros para deixarem de andar à minha procura. Ficarei aqui, só por algum tempo. Não podes dormir neste sítio. Já o fiz antes. Senti a cabeça dele a abanar na minha mão. Pelo menos vou buscar cobertores e almofadas. Só preciso de um de cada. Não ficarei com o Jared enquanto ele se portar como um idiota. Resmunguei para mim própria. Então ficas com o Jeb a ouvi-lo ressonar. O teu lugar é junto deles e não de mim. O meu lugar é onde eu quiser estar. O perigo de Kyle dar comigo ali pesava-me no pensamento. Mas esse argumento só iria fazer com que Jamie sentisse necessidade de me proteger. Muito bem, mas tens de pedir autorização ao Jeb. Mais tarde, não vou chatear o Jeb esta noite. Mas o que andou o Jeb a fazer? Jamie não respondeu. Só nessa altura é que me percebi de que de início ele já não tinha querido responder à mesma questão. Havia qualquer coisa que não queria dizer-me. Talvez os outros também andassem ocupados a tentar encontrar-me. Talvez o regresso de Jera da casa os tivesse feito voltar à primeira opinião sobre mim. Essa tinha sido a minha impressão na cozinha, ao vê-los a curvar a cabeça e a lançar-me um olhar furtivo de remorso. Jamie, o que se passa? Insisti. Não posso dizer-te, murmurou ele entre dentes, e não vou fazê-lo. Os seus braços abraçaram-me com força pela cintura, enquanto ele encostava o rosto ao meu ombro. Vai ficar tudo bem, prometeu-me com uma voz grave. Afaguei-lhe as costas e passei-lhe os dedos pela juba emaranhada. Está bem, concordei, aceitando o seu silêncio. Afinal, eu também tinha os meus segredos, não era? Não fiques preocupado, Jamie. Seja o que for que aconteça, será para o bem de todos. Tu vais ficar bem. Pronunciei estas palavras, desejando que assim acontecesse. Não sei o que posso esperar, murmurou ele. Enquanto fitava a escuridão com um ar absorto, tentando descobrir o que Jamie me ocultava, o meu olhar captou um fio de luz ao fundo do corredor, ténue, mas perceptível na caverna escura. Shh! Murmurei. Vem aí alguém, depressa, esconde-te atrás das caixas. A cabeça de Jamie virou-se bruscamente na direção da luz amarela, cada vez mais brilhante, segundo a segundo. Não me vou esconder, sussurrou ele. Põe-te atrás de mim, Noah. Não. Jamie, gritou Jared, sei que estás aí. Fiquei com as pernas dormentes, sem forças. Tinha de ser Jared. Era muito mais fácil para Jamie se fosse Kyle, o meu assassino. Vai-te embora, gritou Jamie em resposta. A luz amarela aumentou de velocidade e transformou-se num círculo, projetando-se sobre a parede mais afastada. Jared dobrou a esquina num passo silencioso, varrendo o piso rochoso com a luz da lanterna. Estava novamente limpo, vestindo uma t-shirt vermelha desbotada, que logo reconheci. Estava pendurada no quarto onde tinha vivido durante semanas, pelo que era uma visão familiar. O rosto dele também era familiar. Tinha exatamente a expressão que lhe via desde o momento da minha chegada. O feixe de luz bateu-me na cara e encadeou-me. Percebi que a luz se refletiu intensamente na prata por trás dos meus olhos, porque senti Jamie estremecer. Apenas um ligeiro sobressalto, a seguir ao qual ele se imobilizou, ainda mais firme. Afasta-te disso, rugiu Jared. Cala-te, berrou Jamie. Tu não a conheces. Deixa-a em paz. O rapaz agarrou-me com toda a força, enquanto eu tentava desprender-lhe as mãos. Jared investiu com a força de um touro, arrebatou Jamie pela t-shirt e afastou-o bruscamente de mim. Não soltou e começou a abaná-lo, enquanto Jamie gritava: Estás a ser um imbecil! Não vês que essa coisa te está a usar? Num impulso instintivo, meti-me no pouco espaço que os separava. Tal como pretendia, o meu movimento obrigou-o a soltar Jamie. Não queria nem precisava do que aconteceu em simultâneo. A forma como o seu cheiro conhecido me assaltou os sentidos. a forma como lhe senti o contorno do peito sob as minhas mãos. Deixa-o, Jamie, em paz, ordenei-lhe, desejando por uma vez, sem exemplo, ser mais como Melanie queria que eu fosse, que as minhas mãos pudessem ser mais duras naquele momento e que a minha voz pudesse ser mais forte. Jared agarrou-me nos pulsos, recorrendo à força do impulso para me repelir com violência, atirando-me contra a parede. O impacto apanhou-me de surpresa e bloqueou-me a respiração. O meu corpo fez ricochete na parede e caí, aterrando novamente nas caixas de cartão e provocando um baque crepitante ao voltar a furar o celofane. Enquanto permanecia estatelada sobre as caixas, senti a pulsação ressoar na cabeça e vi, momentaneamente, umas luzes estranhas à minha frente. Cobarde! Gritou Jamie para Jared. Ela não te ia atacar só para se salvar. Não a podes deixar em paz? Senti as caixas a resvalar e as mãos de Jamie no meu braço. Noah! Estás bem, Noah? Ótima! Resmunguei, ignorando as guinadas na cabeça. Com o clarão da lanterna, que Jared deveria ter deixado cair, consegui ver-lhe o rosto ansioso curvado sobre mim. Agora vai-te embora, Jamie, sussurrei. Corre! Jamie abanou a cabeça impetuosamente. Mantém-te longe disso, rugiu Jared. Fiquei a vê-lo puxar o rapaz pelos ombros, obrigando-o a levantar-se. O movimento fez desmoronar as caixas sobre mim, como uma pequena avalanche. Rebolei para o lado, cobrindo a cabeça com as mãos. Uma caixa mais pesada acertou-me no meio das costas e soltei um grito de dor. Para de lhe fazer mal! Bradou Jamie. Seguiu-se um som agudo e alguém emitiu uma exclamação arquejante. Lutei para me libertar do peso das caixas, apoiando-me sobre os cotovelos, meio aturdida. Jared apoiava a mão no nariz, com os olhos arregalados de surpresa. Algo escuro escorria-lhe lentamente para os lábios. Jamie estava à sua frente, com os punhos erguidos e uma expressão ameaçadora estampada no rosto. A pouco e pouco, o semblante carregado de Jamie foi-se desvanecendo, enquanto Jared o fitava com uma expressão de choque. A dor veio ocupar o seu lugar, uma dor e uma desilusão tão intensas que competiam com a expressão de Jared na cozinha. Tu não és o homem que eu pensava, declarou Jamie em voz baixa. Olhou para Jared, como se este estivesse muito distante, como se houvesse uma parede entre os dois, e Jamie se encontrasse absolutamente sozinho do outro lado. Os olhos dele começaram a marejar e ele virou a cabeça, envergonhado por mostrar a sua fraqueza perante Jared, e afastou-se em movimentos rápidos e bruscos. Nós tentamos, pensou Melanie com tristeza. O coração dela sofria pela criança, mesmo que ansiasse que eu voltasse a olhar para o homem. Fiz-lhe a vontade. Jared não olhou para mim. Fitava a escuridão por onde Jamie tinha desaparecido, ainda com a mão no nariz. Reis me partam! Gritou ele de súbito. Jamie, volta aqui! Não houve resposta. Jared atirou-me um olhar lúgubre. Retraí-me, embora me parecesse ver a fúria dele a abrandar. Arrebatou a lanterna do chão e seguiu com um passo pesado atrás de Jamie, dando um pontapé numa caixa que lhe surgiu à frente. Desculpa, sim? Não chores, miúdo. Foi gritando mais desculpas, enquanto virava à esquina e me deixava deitada no meio da escuridão. Durante um longo momento, tudo o que consegui fazer foi respirar. Concentrei-me no ar, a fluir, depois a sair, depois a entrar. Quando consegui controlar o processo, concentrei-me na tarefa de me levantar. Demorei alguns segundos a recordar-me como deveria mover as pernas. E mesmo depois disso, elas começaram a tremer, ameaçando sucumbir debaixo de mim. Apoiei-me de novo na parede e fui resvalando até encontrar a minha almofada recheada de arroz. Afundei-me nela e comecei a analisar o meu estado. Não havia nada partido, à exceção talvez do nariz de Jared. Abanei a cabeça lentamente. Jamie e Jared não deviam lutar. Eu estava a causar-lhes demasiada perturbação e angústia. Suspirei e regressei ao meu exame. Havia uma grande área dorida ao centro das costas e sentia um dos lados da cara esfolado e purulento no sítio onde embatera na parede. Ardeu-me quando lhe toquei, deixando-me um líquido quente nos dedos. Isso era o pior de tudo. As outras contusões e arranhões eram superficiais. Ao aperceber-me disso, senti um alívio inesperado. Estava viva. Jared tivera a sua oportunidade de me matar e não a usara. Por sua vez, tinha ido atrás de Jamie para que as coisas ficassem bem entre os dois. Por isso, fosse qual fosse o dano que eu causara à sua relação, provavelmente ele não seria irreparável. O dia tinha sido longo. O dia já tinha sido longo antes de Jared e os outros aparecerem. E isso parecia ter sido há uma eternidade. Fechei os olhos no sítio onde estava e deixei-me adormecer sobre o arroz.